Bom, e assim chegamos ao último tema desta noite. E o último tema chama-se Se Eu Voltasse Atrás. Se atrás.